aqueles que transformaram igrejas, o corpo de Cristo em empresas e se acham proprietários daquilo que a Deus somente pertence.